Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, a religião de Deus tem uma posição distinta ante o mundo. Ela tem sido a grande pregadora do ecumenismo irrestrito. Mais que isso, ela propugna pelo estabelecimento na terra do ecumenismo irrestrito. Já é um grande avanço você querer a emanação das criaturas humanas a despeito das suas crenças. Mas a religião de Deus vai mais adiante. Ela quer o ecumenismo total, isto é, aquele que junta o mundo material ao mundo espiritual. A união das duas humanidades. Porque os mortos nunca morreram, os mortos realmente não morrem. Eu já falei com vocês aqui a respeito de uma advertência de Ralph Chaplin. Não lamente os mortos. Lamente a multidão apática, os covardes, submissos, que veem a grande angústia e as iniquidades do mundo sem se atreverem a falar. Esses é que devem ser lamentados. Nós acreditamos na vida eterna e fazemos aqui o papel assim de um Itamaraty. Relações exteriores do mundo material com o mundo espiritual. Por isso é que nós preconizamos a necessidade premente de um intercâmbio com a consciência despertada, consciente, com as dimensões onde habitam os espíritos. Certamente são várias as dimensões. Paulo apóstolo falou em não sei quantos céus que ele visitou em espírito. Espíritos que são hoje o que nós seremos amanhã. Porque a vida na pátria da verdade não é uma abstração. É uma realidade. Uma realidade avassaladora. O tempo vai provar. Uma mensagem sem medida de esperança, como na visão dos glorificados, se não me engano, no capítulo 7, versículo 9 do Apocalipse que estamos estudando. Ah, a visão dos glorificados. Eu não sou decoreba, não. Não, as coisas de Deus não podem ser na base do decoreba, tem que ser sentidas. Deus tem que ser sentido para ser entendido. Capítulo 7, versículo 9. Talvez fiquemos só no versículo 9. E vai aqui no improviso. Depois destas coisas olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações e tribos e povos e línguas, multidão que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas com palmas nas suas mãos. E prosseguindo, 10 em diante, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao divino Cordeiro, pertence a salvação. O pessoal fala em salvação e pensa só que é uma coisa assim distante de nós. Não, essa salvação se refere a nós na própria vida material. É para aquilo que nós realizamos e pensamos. É para a política, é para a religião, é para a ciência, é para a filosofia, é para a economia, é para os esportes, é para a arte. Porque o rebanho de Jesus, representado na figura hierática de Pedro, ou hierárquica, como quiserem, não é formado apenas por criaturas humanas, mas por aquilo que elas pensam. Nós somos o que pensamos. Então nós temos que ser fortes no pensamento, na fé, para sermos fortes nas nossas ações. Como podemos ler no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam em Deus são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, firme para sempre, firme para sempre. A vida na pátria espiritual não é uma abstração. É bom sempre repetir, como queria Napoleão Bonaparte. A melhor figura de retórica é a repetição. Quer dizer, a melhor figura do discurso é a repetição. O tempo vai provar. E essa realidade, que não é uma abstração, é um conforto extraordinário para nós, mensagem de esperança. Mensagem de esperança. Porque a dor, que é companheira quanto mais da existência humana, um dia sobrevirá à luz. A luz da eternidade, mas sempre de acordo com o que houvermos semeado na terra, a cada um, de acordo com as suas obras, de Jesus. A cada um, de acordo com as suas obras, de Jesus. Procuremos realizar obras de que ele se orgulhe, que possam ser mostradas na claridade, porque no Evangelho segundo João, o mesmo João que psicografou, ou foi o repórter do Apocalipse, no capítulo 8, versículo 12, ele diz, e é bom repetir: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a claridade da vida. Vocês querem saber como é a vida nas dimensões espirituais será de acordo com o que houvermos semeado na terra. A colheita, lá do outro lado, um dia será um lado só, porque todos esses muros cairão, os nossos sentidos materiais serão mais apurados, e nós veremos aqueles que nos precederam no caminho para a vida eterna. Por isso que não vale a pena, é loucura o suicídio. Já dizia o velho Zarur, o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Ah, como é que é a vida no mundo espiritual? Ah, eu estou convencido que não é abstração, é uma realidade. De acordo com o que houvermos feito aqui, será do outro lado para nós. É Jesus quem diz, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, a cada um será retribuído de acordo com as suas próprias obras. Nada mais justo, nada mais justo. Usemos, meus amigos e irmãos, portanto, a seara que Deus nos oferece, mas usemos bem. Estamos tratando aqui a economia. A economia somos nós com os nossos atos. A nossa mentalidade pode mudar tudo. E que tal se ela for iluminada pelo Evangelho do Cristo, que nos diz a todo momento ser a luz do mundo. E quem o segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso é a política de Deus. Por isso nós sempre preconizamos aqui, gritamos mesmo, a economia precisa mostrar a sua dimensão humana, a sua dimensão espiritual. Tanto tempo já se passou que nós lançamos a economia da solidariedade humana, que faz parte da estratégia da sobrevivência, porque aqui, neste apocalipse de Jesus, para os simples de coração, que pregamos desde 1990, dando continuidade a tantas outras pregações que fizemos sobre o apocalipse há décadas, como apocalipse para o povo, apocalipse e profecias, apocalipse aos sábados na Rede Bandeirantes de televisão, isso a partir de 83. Apocalipse na Gazeta de Notícias, na década de 60. Acompanhando o grande Alziro Zarur, que dizia a parte inferior da minha coluna, escrita pelo Paiva Neto. Esse tempo todo nós temos dito, e a solidariedade extrapolou-se do campo luminoso da ética para tornar-se uma estratégia de sobrevivência para a humanidade. Mas como realizar isso? Jesus não nos ensinou a orar? Claro que ele nos ensinou a orar. Por isso nós dizemos que na relação de prioridades da nossa vida é necessário o nosso relacionamento consciente com a humanidade de cima, unir as duas humanidades, como pregava o saudoso fundador desta casa, com os nossos irmãos do mundo espiritual, que aparecem em toda a Bíblia Sagrada, a todo momento, falando aos profetas, aos patriarcas e aos apóstolos e discípulos de Jesus no Novo Testamento e nos livros sagrados de todas as crenças. As manifestações do mundo espiritual estão lá desafiando o ceticismo, que até os céticos são eternos. Um dia, quando passarem para o mundo espiritual, vão se descobrir mais vivos do que nunca. Então a LBV propõe a união das duas humanidades. Mas com a humanidade espiritual elevada, não aquela que habita o purgatório, o umbral, as regiões escuras, trevosas do mundo espiritual. Por isso é que rezamos pelos espíritos. Como ensinou o Papa Leão XIII, na prece a São Miguel Arcanjo, para que nos defenda dos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. É por isso que nós temos anjos guardiães, para nos defenderem. Estou gostando de ver que vocês estão me honrando com uma atenção toda especial. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vocês são os livres, seres libertados pelo conhecimento da verdade divina. Vocês são aqueles que têm a visão apurada das coisas divinas. Se isso não fosse verdade, se não existisse essa liberdade, Jesus não teria afirmado no seu Evangelho, segundo João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Explicando o Apocalipse para os simples de coração, para os que querem se libertar da ignorância das coisas divinas, nós lembramos o profeta Zacarias, no seu capítulo 14, versículos 6 e 7, ele diz: acontecerá naquele dia que não haverá luz, porém frio e gelo. Ah, como será um dia singular, o dia do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz. Essa luz é a do Cristo. E São Paulo, o apóstolo, nos ensina como nos devemos preparar para resistir a esse acontecimento. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 15. A armadura de Deus. Diz o apóstolo dos gentios: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Agora o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E estejamos seguros desta verdade, porque Jó, o patriarca da paciência, no versículo 11 do capítulo 34 do seu livro diz: porque segundo a obra do homem, Deus lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Meus amigos e meus irmãos, muitas coisas irão acontecer ou já estão acontecendo. Observem os acontecimentos em torno do rio Eufrates. Lembrem-se da sexta taça, da sexta trombeta. O rio Eufrates é um dos quatro braços do rio Éden, paraíso terrestre. Ele é tão importante que antigamente se considerava que ele separava o mundo oriental do ocidental. Atenção, porque também está profetizada a secura do rio Nilo. Está no profeta Isaías, capítulo 11, versículo 15. Quer ver aí para mim, por favor? Eu ler aqui. Isaías, capítulo 11, versículo 15. Se der tempo. Rio Eufrates, que se abre para dar passagem aos reis do Oriente. Nós não estamos aqui procurando apavorar ninguém, estamos mostrando, apesar do fim da chamada era da Guerra Fria, os homens continuam se armando. Quantos corações forem gananciosos, estiverem pensando só em si mesmos, haverá perigo. Está aqui, ó. Profeta Isaías, capítulo 11. O reino do Messias é pacífico e próspero. É lindo esse capítulo 11. Mas aqui no versículo 15, diz o profeta: e o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento. E ferindo-o, o dividirá em sete correntes, que qualquer um atravessará com sapatos. Versículo 16: e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Esses povos aqui citados, Egito, Israel, isso hoje encontra-se espalhado pelo mundo inteiro, eles se encontram e têm vários nomes. Cada um deve seguir o seu caminho com toda atenção, porque a Paulo apóstolo, na epístola aos Romanos, aquela que fala sobre a questão do salário, o versículo 23 do capítulo 6 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o mesmo Paulo diz aqui aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7: o que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Para terminar, porque a nossa mensagem é sempre de esperança, a cada um é dado de acordo com as suas obras. Assim, quanto à passagem do rio Eufrates, é o sexto flagelo, capítulo 16, versículo 12, até o 16. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, isto é, do Oriente. Não é à toa que a bandeira do Japão tem o sol nascente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Vocês sabiam que no ritual antigo, as rãs eram consideradas animais imundos. Apesar de que, coitadinhas, hoje estão alimentando aí o pessoal. Muita gente gosta de comer as coxas das rãs. Isso é simbolismo, hein? É simbolismo. Porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No meio de toda esse conflito, o versículo 15, antes do Amagedon, que é o 16, traz o conforto de Jesus, que é um amigo, só aparece quando é amigo de verdade, na hora da dor, quer dizer, não só aparece, sempre aparece na hora da dor. Quando a humanidade vai colher o que semeia, Jesus, que disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Não há maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. Ele deu até pelos seus inimigos. Capítulos 13 e 15 do Evangelho de Jesus segundo São João. Diz aqui, entre parênteses, para chamar a atenção. Quer dizer, deu uma parada na descrição do que vai acontecer em virtude da semeadura humana. E diz, aí vem a intervenção do amor de Deus. Deus é amor. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Versículo 16, que preocupa a humanidade inteira. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Meus amigos e meus irmãos, eu já expliquei que o Armagedon está em franca atividade no mundo. O que é o tráfico internacional de crianças, de jovens, de mulheres, a droga, as chacinas, a fome endêmica? Se não um Armagedon permanente. Para terminar, Isaías capítulo 2, versículo 4, a glória futura do Israel espiritual. E Deus julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Parece impossível? Ah, está aí a corrida armamentista. É verdade, continua aí. Mas o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Já dizia Dom Bosco que Deus está preparando no mundo espiritual um fenômeno tamanho que causará grande surpresa à humanidade. Todo mundo será misturado com as águas do mar. E haverá então um só rebanho para um só pastor, conforme prometeu Jesus no Evangelho segundo João. Paz, paz, paz, fraternidade, amor, isso um dia acontecerá. Os corações humanos não secaram, não. Nós temos esperança. Isso é que nos mantém vivos.